ouvirás na voz, deve proclamar: salvação de graça, a fim de desfrutar. O que o mundo inteiro ouça anunciar, tudo que quiser é vir. Tudo que quiser, tudo que quiser, pode a boa nova hoje receber. Que o Senhor da glória todos quer remir. Tudo que quiser é vir. Quem quiser agora venha aceitar, eis a porta aberta, entre sem tardar. É Jesus caminho para céu chegar, tudo que quiser é vir. Tudo que quiser, tudo que quiser, pode a boa nova hoje receber. Que o Senhor da glória todos quer remir, tudo que quiser é vir. Que fiel promessa tens ao pecador, de uma vida eterna vem ao Salvador. Ele a todos fala com eterno amor, tudo que